Esse episódio do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Essa é a semana aleatória no grupo secreto. No conteúdo diário que a gente faz lá, a gente começa falando de um assunto e vai emendando em outro sem nenhuma coerência. Começa com o dia do Pato Donald e termina com a gente falando sobre Casual Day. E você pode ter acesso a esses conteúdos e todos os outros 700 e tantos que a gente já fez sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos. É só ir em gugacast.com/assine que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook ou no Olo, que é nosso aplicativo exclusivo para isso. Tá tudo lá. Vai lá. gugacast.com/assine com o PicPay para ter GugaCast todo dia útil. Olá, tudo bem? Eu sou o Guga, você está ouvindo o GugaCast e hoje nós vamos passar o programa inteiro imitando o Paulo Henrique Amorim. Aqui ao meu lado, Rafael Mafra. Olá, tudo bem? Eu sou a outra imitação do Paulo Henrique Amorim. Eu não tava preparado pra você estar imitando o Paulo Henrique Amorim. A gente tá imitando o Paulo Henrique Amorim porque esse é o programa aleatório, então a gente faz coisas aleatórias. Por exemplo, Rafael, lê um poema aí com a voz do Paulo Henrique Amorim. O papel é curto, viver é comprido. Oculto é ambíguo, tudo que eu digo tem outro sentido. Se rio de mim, me levem a sério. Ironia estéreo, vai nesse ínterim, meu inframistério. O seu Paulo Henrique Amorim, ele parece muito o Dr. Pimpolho. Vai se fuder, tá demitido. Mas aí seria diferente, seria... O papel é curto, viver é comprido. Oculto é ambíguo, tudo que eu digo tem ultra sentido. Se rio de mim, me levem a sério. Ironia estéreo, vai nesse ínter e meu inframistério. Vai se fuder, tá demitido. Como eu gosto, cara, da semana aleatória. É uma coisa livre, né? A semana aleatória. Você pode falar qualquer coisa. Tipo, nádegas. É tudo muito surpreendente, cara. É. Por exemplo, me fala o último vídeo que você viu no YouTube. Cara, eu vi um vídeo no YouTube que era sobre a melhor pegadinha do século XIX. Peraí, você... No YouTube você já estava no dia da aleatoriedade? Foi uma amiga minha que me mandou esse vídeo há muito tempo e eu resolvi ver em homenagem à Semana da Aleatoriedade. E qual é a melhor pegadinha? Alguém escondeu uma cartola, tem uma nota de 20 mil réis no chão. Exato. Não, é uma pegadinha que se passa no Reino Unido. Eu vi num canal do YouTube que se chama Today I Find Out, que é Hoje Eu Descobri. E é uma coisa aleatória, né? Que provavelmente existe até hoje, né? Porque na Inglaterra é tudo assim. É. O programa mais antigo da Inglaterra de pegadinhas existe há 120 anos. É sempre assim. É, esse não é um programa de pegadinha. É um canal do YouTube que falou sobre essa pegadinha. É uma pegadinha que aconteceu em 1809, que um escritor fez uma aposta com um outro cara, que era, sei lá, um ator, contador, sei lá. Uma aposta de que ele poderia fazer qualquer casa em Londres, o lugar mais falado da cidade, se ele tivesse uma semana para se preparar. Que legal. Aí ele escolheu a casa de uma viúva rica, numa área nobre. E essa escolha foi totalmente aleatória. Nunca houve uma explicação para esse fato. Assim como o dia da aleatoriedade. Isso. Assim como o fato de você estar falando sobre o canal mais antigo do YouTube da Inglaterra. Passada uma semana, os dois caras foram até a rua escolhida e se sentaram. Aí primeiro chegou um limpador de chaminé. E depois chegaram mais 12. Depois chegou um entregador de carvão, que era moda naquela época. Depois chegaram os entregadores de móveis, um entregador de caixão, um bolo de casamento, 2.500 tortas de raspberry. Chegaram médicos, advogados, jardineiros, vendedores de peixe, dentistas, quitandeiros, padres, fabricantes de sofá, fabricantes de tapete, fazedores de perucas, vendedores de curiosidades, oculistas, padeiros, sapateiros, uma entrega de 12 pianos, um órgão de igreja carregado por 6 pessoas, o diretor do Banco da Inglaterra, o Duque de York, o arcebispo de Canterbury, o prefeito de Londres e o chefe de polícia, que foi chamado pelo prefeito de Londres. O excesso de pessoas, entregadores e curiosos causou um engarrafamento de, sei lá, de charretes nas ruas próximas. E para causar tudo isso, ele mandou 4 mil cartas para prestadores de serviços, vendedores e personalidades. E, cara, parabéns pro Correio da Inglaterra nessa época de entregar 4 mil cartas em uma semana. Sim. Não, e escrever 4 mil cartas, bicho, em uma semana. É, né? Não dava pra ele copiar isso. Não tinha a máquina de Xerox mais antiga da Inglaterra, que está operando até hoje, tem 180 anos. Funciona a vapor. Exato. O prefeito percebeu que era uma pegadinha e chamou o chefe de polícia. Muitas entregas foram perdidas, porque a galera ficava revoltada e jogava na casa da viúva. E só souberam que foi ele quando ele confessou. Ninguém tinha, assim, a... como rastrear, sabe, quem tinha sido? Porque não tinha o BINA mais antigo da Inglaterra. Uhum. O identificador de chamadas mais antigo da Inglaterra. E a aposta foi no valor de uma libra. O que ele fez foi mandar 4 mil cartas pedindo entregas, é isso? Comprando piano? Isso, pedindo entregas. Tipo, falando, entrega 12 pianos aqui que eu quero 12 pianos. E aí a galera ia lá entregar, cara. Foi horrível isso, cara. Que horrível, ele sacaneou 4 mil pessoas. Sim. Talvez tenha sido a maior pegadinha de todos os tempos. Algumas pessoas, eu acho que tudo bem. Tipo os 12 pianos, deu trabalho, teve que carregar, mas tudo bem, né? Agora e as 2.500 tortas de Raspberry? Foi sacanagem. Sacanagem, é. Sacaneou. Ele pagou todo mundo depois, pelo menos? Pagou nada, né? Como que ele ia pagar tudo isso? Sei lá. Eu achei essa história horrível, cara. Se ele pagasse tudo isso, ia custar tipo 12 libras. Cara, que história horrível. É legal saber que o YouTube era assim no século XIX também. Sim. Já tinha gente sem noção no YouTube no século XIX, quando o YouTube era vapor na Inglaterra. Cara, o YouTube a vapor seria sensacional. Mas eu achei que ele fez uma escolha bem aleatória de coisas que ele poderia chamar. Tipo fazedores de peruca. Era na Inglaterra, né? Então eles tinham um trabalho de entregar perucas pra Suprema Corte. Pra Suprema Corte, é. Aliás, essa é uma coisa que podia voltar, né? No STF todo mundo podia usar aquela peruca branca com coisa enroladinha. Eu acho que devia ser obrigatório. Fica aí a proposta pra quem quiser fazer uma petição, né? Não tem aquele negócio que se você recolher 1 milhão de assinaturas vira um projeto? É, seria uma boa maneira de ocupar o tempo do Congresso votando esse projeto. Exato. Obrigando eles a votarem esse projeto. E aí seria uma boa maneira deles passarem o projeto só pra sacanear, né? Só pra sacanear o STF. É, não, vamos parar de dar essas ideias. Além dessas ideias aleatórias e dessa história aleatória, que outras histórias aleatórias a gente vai ter nesse programa? Outras histórias aleatórias. A gente tem uma história aqui de crianças querendo virar sereia. Temos um morador de rua que eleva a aleatoriedade a outra dimensão e um e-mail que é um casos de polícia do absurdo. Que não é esse do YouTube do século XIX. Não é esse. Ok. E no final, além das macro histórias aleatórias, no final tem as micro histórias aleatórias do Twitter, que a gente pediu lá no Twitter e a galera mandou pra gente. Cara, eu gostei que você chamasse essas histórias de macro histórias aleatórias. Tornou-as muito melhor. Sufixos tornam tudo melhor. Mas antes, a gente tem jogo, certo? Certo. Sete cliques para as estrelas. O jogo de hoje é 7 cliques para as estrelas, porque fazia muito tempo que a gente não jogava, né? E eu fui procurar no WhatsApp, na nossa conversa no WhatsApp, quando foi a última vez que a gente jogou. E aí eu procurei lá 7 cliques e aí tinha as seguintes mensagens. Se for só nós dois, a gente faz 7 cliques. 7 cliques demora muito. 7 cliques. A gente pode fazer 7 cliques. A gente faz um 7 cliques de Black Friday a Freaky Friday, a gente devia ter feito esse. 7 cliques tem bastante tempo. Tava pensando em gravar um 7 cliques. Que legal que a gente tem uma constância quando a gente fala sobre 7 cliques. Não é? Aí eu pensei o seguinte, como essa é a semana da aleatoriedade, lá no grupo secreto, a gente fez essa brincadeira, né? A gente encadeando vários assuntos um atrás do outro, sem muito nexo. E a gente começou falando do Pato Donald e terminou Sim. falando de Casual Day. Então eu pensei que a gente devia fazer esses 7 cliques. A gente começa com o Pato Donald e tenta chegar em Casual Day, que eu procurei e na Wikipedia em português é dia casual. Demais, acho muito pertinente, mas eu acho que devia resolver em um clique, porque o Pato Donald é o cara que fazia o dia casual mais casual de todos os tempos, que ele ia sem calça. E sem calça, né? Sem calça e descalço. Ele só botava uma camisa de marinheiro, um boné e ia. É meio que um reverse casual day. Na verdade, é um aleatório day, se você pensar bem, né? Sim. Venha com a roupa mais aleatória possível. Camisa de marinheiro, mais nada. Chapéu e pé de pato. Ei, peraí, mas eu já tenho esse pé de pato. Então, beleza, Rafael. 7 cliques de Pato Donald ao dia casual. A regra é a seguinte, tem que ser na Wikipedia em português. Você não pode ficar tentando descobrir o que é que tem no verbete antes de você alcançar ele. Não pode voltar. Não pode voltar é uma regra da vida, né? É. Nunca volta na vida. Você fez, Tá feito. Então vamos lá, Pato Donald. Vamos lá, cliquei aqui, Pato Donald. Eu tava pensando que o Pato Donald, em inglês, ele se chama Pato Donald, mas Pato é o sobrenome dele em inglês. Ele é o Donald Duck. Então nunca foi pra ele se chamar Pato Donald. Igual você não é o humano Rafael, você é só o Rafael. E é engraçado que o Mickey é só o Mickey, não é o rato Mickey, embora ele também se chame Mickey Mouse. Ah, é mesmo. O que prova como a Disney é aleatória nas suas traduções. É, se você quiser eu posso te chamar de humano Guga. Às vezes seria legal. Ok, humano Guga, tô olhando aqui no, os links que tem. Tem coisas excelentes como DuckTales, TV Quack Pack. Bom, hein? Dentes molares. Dentes é um link. Molares. Esse é o dia da aleatoriedade, já fica aí a ideia. Tem também, você já foi à Bahia. A Bahia é um lugar informal, que gosta de informalidade. É, mas eu acho que dentes molares é um caminho que pode levar a gente ao dia casual. Como? Como? Ué, você pode ter os dentes molares, e aí você vai pra dentista, e aí você vai de roupas que você usa no dentista e dia casual. Vamos lá? Vai lá. Dentes molares. Ah, cara, são separados. Tem dentes e molares. Bom, eu vou em molares. Ah, droga, não tem nada. Não! Tem pouquíssimos links. Tem mamíferos. Mandíbula. Multicúspides. Arcada dentária. Articulação temporomandibular. Odontologia. E o expandindo, que é onde você vai para as regras da Wikipedia, como você pode escrever mais coisas. Será que indo para as regras eu consigo chegar em Casual Day? Às vezes a regra da Wikipedia é que você escreve como você estiver vestido. Você pode estar vestido de marinheiro, sem calças. Sim, sim. Bom, o Pato Donald não é um mamífero, né? Mas eu acho que a gente podia ir para mamíferos, porque são os mamíferos que se vestem de maneira casual. É, eu pensei que a gente podia ir para multicúspides, porque eu queria descobrir o que é isso. Mas eu acho que lá vai ter menos link ainda do que em molar. Então vamos em mamíferos. Bom, mamífero tem tudo a ver com casual day, né? Então já vou procurar de cara, provavelmente vai ter aqui. Ah, não tem formas como os mamíferos se vestem na sexta-feira? Não. A gente tem que tentar achar alguma coisa que ele fala sobre humanos, porque eu acho que essa é uma das coisas que separa os humanos do resto dos mamíferos. Eles praticam o casual day. É verdade. A gente pode ir pelo óbvio, que é em seres humanos, uhum. Ou a gente pode ir em latim, que é uma língua que os seres humanos falam. Vamos em seres humanos? Tá. Vamos só dessa vez tentar... tentar realmente ganhar o jogo. Tá. Seres humanos. Foi dentes molares... Mamíferos, 2. E agora humanos, 3. Uma coisa que define os seres humanos é a prática do casual day. Não. Oh, mas tem coisas aqui que ele fala. Que os seres humanos são sociais por natureza, sendo particularmente hábeis em utilizar sistemas de comunicação, principalmente verbal, gestual e escrita para se expressar. A moda é uma forma de expressão. É. Tem arte, literatura, música, filosofia... Tem um quadro aqui chamado Cronologia da Evolução Humana, aonde tem escrito aqui os Nacalipitecos, que são os símios primitivos. Aí ele vai evoluindo e vai mudando de gênero. Então ele vai pro Ouranopithecus, Sahelanthropus, e aí é quando ele fica possivelmente bípede. Aí tem Orrorin, Hominidae, Ardipithecus, bípedes, Australopithecus, aí vem a Idade da Pedra, Homo habilis, aí começa todas as coisas que fazem humanos humanos. Começa com a saída da África, que é a capacidade de viajar, se espalhar pelo mundo, uso do fogo, primeiro cozimento, primeiras roupas humanos. Tipo, a coisa que separou a gente do Homo erectus são as roupas. Caramba. A gente já ganhou o jogo. A gente basicamente falou do começo do casual day. Só não usaram a palavra, mas de certa maneira tá aqui. É, então na verdade, todos os hominídeos que antecederam os Homo sapiens viviam num eterno casual day. O que determinou a humanidade foi o fim do casual day eterno. Na verdade, a gente pode criar uma nova denominação que é o casual age, que é a era da casualidade, que é tudo antes do Homo sapiens. Se bem que os Neandertais também usavam roupas. Isso separava os Neandertais e os Homo sapiens dos Homo erectus. Cara, eu me sinto muito numa palestra do Ross. É, faltou você dizer que o Homo erectus era muito deselegante. Não sabia escolher as roupas. O legal, cara, é que se no Friends a Rachel tivesse lido a Wikipedia, provavelmente ela teria um relacionamento melhor com o Ross. Que ela poderia ter esse argumento, olha, o que mudou... Quando eles estão brigando sobre o trabalho da Rachel, ela fala que mudou o Homo erectus pro Homo sapiens foram roupas. Então, essa é a importância na moda. Ah, seria demais. Ia ser foda, né? E eles podiam escrever um artigo juntos. Isso mudaria tudo. Mas voltando aqui à nossa disputa contra a vida... eu achei um link aqui que é muito difícil de não clicar, cara. É muito difícil. Que é o link Immanuel Kant. É tentador clicar no Kant, né? É. Não, você percebe a extensão disso? A gente está num verbete sobre o humano. E nesse verbete sobre o humano tem o Kant. Essa é a importância do Kant. E certamente o Casual Day tá muito ligado à questão ética, né? Mas olha, voltando no nosso princípio de dessa vez tentar ganhar o jogo, eu acho que o Kant não praticava o Casual Day. Então eu quero propor aqui uma solução de compromisso. Vamos ver se você é capaz de ceder aos seus instintos pelo bem maior, pelo imperativo categórico. Meu instinto é clicar no Kant, eu tô tentando não ceder aos instintos. A minha proposta é clicar com o botão direito em Immanuel Kant, aí vai abrir uma nova aba, que eu vou ler depois dessa gravação, e enquanto isso a gente pode procurar alguma coisa que nos leve a ganhar o jogo com o botão esquerdo. Então a gente tá criando uma realidade alternativa. Tem uma realidade na qual a gente fez o mais engraçado e clicou no Kant, e a gente tá escolhendo a realidade onde a gente vai tentar ganhar o jogo e clicar em outra coisa. Eu achei uma aqui, ó. Em habitat e população, tem. Os primeiros assentamentos humanos eram dependentes da proximidade de água e dependendo do estilo de vida. E estilo de vida é um link. Caramba. Então eu acho que a gente devia clicar nesse. Vamos clicar. É o quarto clique? É o quarto clique. Já tô procurando aqui. Casual Day? Não. Ross? Não. Rachel? Não. Moda. Moda tem. Moda. Tem um aqui, ó, estilo de vida alternativo. Certamente você não vai ter casual day. Ideologia alemã. Olha aí, a gente voltando pra outra realidade. É. O psicólogo soviético BD Pariguin. Tem uma foto de uma modelo usando uma mini saia. Será que tem roupas? Tem roupas, mas não é um link. E sexta-feira? Também não. Uma coisa que a gente pode clicar é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, porque o Casual Friday é uma coisa que você faz quando você está trabalhando. E isso tem relação com a propriedade privada. Não, Rafael, sério, cara, vamos tentar ganhar o jogo dessa vez. Eu tô tentando ganhar o jogo. Que tal comportamentos alternativos? Olha aí. O Casual Friday é um comportamento alternativo. Ele é um comportamento alternativo só em um dia da semana, né? Bom, eu acho que depois de ver tudo isso, talvez a gente devesse voltar ao começo e clicar em moda, em homenagem a Rachel. Cliquei em moda. Desafio o momento Alura. Moda e Alura. Vai. Bem, a Rachel teve uma carreira meteórica na moda e tudo na Alura é sobre dar um upgrade ou se recolocar no mercado. Caramba, Rafael. Você vai ter que dar um curso de momento Alura na Alura. Porque é muito... curso de segue, curso de contextualização e a jato. É, e eu digo mais. No link alura.com.br/promoção/GugaCast, você tem R$100 de desconto e tem acesso a todos os cursos em uma só assinatura. Quem diria, Rafael, que num casual jogo de 7 cliques para as estrelas, a gente homenagearia o Ross e a Rachel? Quem diria? Que aleatório, não é mesmo? Que adequado para esse programa. Logo aqui no começo de moda, fala que a palavra provém do termo latino modus. Ou seja, se a gente tivesse clicado em latim lá atrás, a gente podia ter chegado mais rápido. É, porque a gente latim, todas as palavras do latim. Modus. E aí, pronto. Os gregos, com o culto ao belo e seu ideal de paideia, que consistia no pressuposto de que uma mente sã habita um corpo saudável, que os romanos traduziram por mens sana in corpore sano, desprezavam as vestimentas. Tá aí, a gente achou de novo o casual day. Casual day grego. E quem comanda o mundo até hoje? Os filósofos gregos. Provando como é produtivo o casual day, né? E como talvez a gente devesse ter clicado em Kant. A gente é Kant, Aristóteles, paideia, casual day. Olha, eu não quero incentivar ninguém a alterar a Wikipedia depois do nosso jogo, mas faria total sentido ter casual day no verbete moda. E não tem. Nem casual day, nem dia casual. Falta o verbete moda no trabalho, né? Eu procurei trabalho aqui e só tem em trabalho de conclusão de curso de licenciatura em educação artística. Pô, sério que as pessoas usam isso como bibliografia da Wikipedia, cara? Tá aqui, ó. Moda e arte no século XX. Trabalho de conclusão de curso de licenciatura em educação artística sob orientação do professor especialista Luiz Carlos Capelano, da FESB, Fundação Municipal do Ensino Superior, de Bragança Paulista, dezembro de 2008. Alguém colocou no TCC alguma coisa sobre moda e arte e entrou na Wikipedia. Parabéns. Eu queria que meu TCC fosse referência pra alguma coisa na Wikipedia. Próxima meta da vida. Sem querer incentivar ninguém a modificar a Wikipedia, eu gostaria que meu TCC... De licenciatura em educação artística. Porra, muito bom, cara. Bom, encontrei aqui. É uma coisa que tem muito a ver com roupa e tem muito a ver com casualidade e tem muito a ver com pessoas dançando e indo pro trabalho com a roupa que elas querem, que é Dirty Dancing, ritmo quente. Não, cara, de novo, vamos só tentar ganhar o jogo. Vamos clicar na coisa mais óbvia e ver o que acontece? É, o que seria a coisa mais óbvia dentro de moda pra levar a gente pra casual day? Roupas é um link. Roupas é um link? Roupas é um link. Ah, Wikipedia, você não é mais a mesma. A gente já tinha achado roupas em outra página, né? Mas não era link, aqui é. Então esse agora é o sexto. É, então vamos clicar. Vamos já procurar aí. Casual day? Não. Dia casual? Não. Ross? Tem o Ross. Ah, não, é a palavra grossa. É, não. Rachel? Não. Neandertal? Não. Vamos pensar aqui. O que, que poderia estar linkado no casual day? A gente só tem que achar agora. Era pro link estar aqui, né? A gente já vai perder. Vamos perder por um. Trabalho. Trabalho tem, mas não é link. Terno? Não. Tem externos. Salto alto? Não. Camisa de manga curta? Não. Que outras roupas você usa no casual day? Tênis. Sapatênis? Não. Tênis? Também não. Que horrível esse verbete roupa, cara. Alguém precisa escrever melhor a Wikipedia. Pelo menos não tem TCC como referência. Roupas também são chamadas de vestuário ou indumentária. Tem um vestuário link. Categoria vestuário. Vale clicar em categoria? Não vale, né? Vamos rever as regras. Você falou que não podia voltar. Você falou que tinha que ser na Wikipedia em português. E você falou que não podia tentar adivinhar o que vinha depois do link. Você não disse que não podia clicar em categoria. Já que a gente escolheu o caminho não do Kant, que é o da razão pura, a gente pode escolher esse caminho aqui. É, porque se não fosse esse caminho, eu ia clicar na notícia: escocês que se recusa a usar roupas é preso por comparecer nu a julgamento. Mas aí é um link externo, aí não vale. Então vamos clicar no que vale. Categoria vestuário. Casual day. Dia casual! Tá aqui! Aí! Oito, caramba, nosso recorde, 8 cliques. Que demais. Já clica aí. Dia casual, e como tá em ordem alfabética, tem a emoção de estar do lado de disfarce. Eu nem olhei, eu fiquei tão feliz que eu só cliquei. A gente precisa dizer que dia casual tá do lado do disfarce, porque o disfarce são todos os outros dias que você finge que você usa aquela roupa. É mesmo. Agora sim, dia casual. Agora eu voltei pra ver o que mais que tem na categoria vestuário. Você me obrigou. Eu não voltei pra tentar mudar o jogo, só... Até porque a gente já ganhou. Quer dizer, a gente não ganhou. A gente ficou com menos um, que é o nosso recorde. Mas tem também tanga, tapa-sexo, tabardo. Claro, tabardo. Legging. Musselina. Vamos clicar em tabardo rapidinho só pra ver o que é. Tabardo inglês. É um capote com capuz abotoado que o arauto, o passavante e o rei das armas utilizavam durante a Idade Média. É uma roupa bem desconfortável, vou te falar. Porque é como se fosse um vestido sem mangas. Mas tem espaço pro braço? É tipo usar uma fronha com um lugar pro seu pescoço. Não, cara, é aquela roupa de cortar cabelo. É, tipo isso. Só que você é o rei das armas, pensa bem. Não parece a roupa de cortar cabelo não, cara, porque ela é justinha. Parece uma fronha com um buraco pra cabeça. Tem aqui também mankini. Sabia disso? Cara, eu tô com medo agora. Não, você clica em mankini, ele vai pra biquíni mesmo. Ah. Ah, não. Mankini é aquele biquíni do Borat, sabe? Sim. Ok, foi legal explorar a categoria vestuário. Vamos voltar, então, para o dia casual. Dia casual, do inglês casual day, é uma ferramenta de gestão surgida inicialmente nos Estados Unidos e no Canadá e adotada no Brasil, que apregou uma semi-liberação de costumes... Gostei da palavra semi-liberação. É, eu gostei de apregoa. Apregou uma semi-liberação. De costumes de vestimentas formais no local de trabalho na sexta-feira. Ao contrário dos outros dias da semana, camisa social, paletó e gravata... Cara, eu odeio a palavra paletó. Eu acho que é a palavra que eu mais odeio na língua portuguesa. Mas, em contrapartida, eu amo a expressão apregoa uma semi-liberação. No casual day, os funcionários de escritórios têm permissão implícita de se vestirem mais informalmente. Algumas empresas permitem jeans, camisetas e tênis, embora haja aquelas que exijam traje no estilo, abre aspas, esporte fino, fecha aspas. Outra expressão que eu odeio. Algumas empresas utilizam essa ferramenta de gestão para promover ações de qualidade de vida. Cara, se isso é uma qualidade de vida, por que você não faz todo dia? Por que sua empresa só pode ter qualidade de vida na sexta? Olha, todos os dias são uma merda, mas sexta é ok. Cara, se eu trabalhasse em uma dessas empresas que você usa terno, sapatênis, eu só ia de terno. Sapatênis é outra palavra odiosa também. O objeto em si não é terrível. O calçado em si, ele é ok. Ele fica terrível por causa da palavra sapatênis. Não, eu gosto da palavra sapatênis porque ela é a justa posição das palavras sapato e tênis, aproveitando a coincidência de que a penúltima letra da palavra sapato é a letra T, que é a primeira letra da palavra tênis. Sapatênis. Se fosse o contrário, não faria nenhum sentido. Seria tênisato. Eu odeio sapatênis mais ainda agora que você deu essa explicação. Você só descreveu a palavra. Isso não foi uma explicação de por que é genial. Você colocou essa regra no começo do jogo? Sapatênis, sei lá, cara. Parece nome de banda de pagode universitária. Banda Sapatênis. Se ainda não existe uma banda de pagode formada no churrasco do trabalho chamada Sapatênis, alguém devia criar. Fica aí a ideia. Ou então, pelo menos, alterar a Wikipedia e colocar lá Sapatênis, nome de uma esquecida banda de pagode universitária. Ok, é isso. Ganhamos o jogo? Ganhamos. Mais ou menos, né? Vamos lá olhar o que aconteceria se tivesse clicado em Kant? Vamos. Vamos fazer isso em off. Tá bom. Rafael, antes da aleatoriedade reinar, fala pra gente quais são os nossos próximos episódios organizados em temas. Episódios organizados em temas, temos o episódio de viagens, em que a galera adora contar roubadas que eles entraram voluntariamente. Uhum. Temos o episódio especial do Dia das Mães, então... Legal. De histórias com ternura ou loucura. E temos a volta das histórias de médico, o episódio mais apavorante da temporada do GugaCast. Então temos médico, mães e viagens. Isso. Tudo que você precisa pra ficar bem. Tá bom, vamos lá então. Posso ler a primeira? Lê aí. História 1. Rafael, não tem título as histórias? É, eu vou criar os títulos agora. Essa primeira história, ela se chama Paletó de Peixe. Ah, não. Paletó de Peixe. Cara, eu odeio essa palavra. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidado se houver. Eu sou a Jana. Falem meu nome se não tiverem nenhuma ideia de nome. Cara, eu tenho várias ideias de nome, mas a gente vai falar o seu nome. Jana, tenho 23 anos e essa história se passa quando eu tinha 08 anos e estava em Mongaguá. Demais, hein, Mongaguá? Que é uma palavra muito legal, aliás. É, um abraço. Capítulo 1, o contexto. Meu pai tinha um grande amigo que era esposo e pai. Do seu pai? Não, ele tinha uma esposa e ele era pai de uma outra pessoa. Por consequência, a esposa desse amigo e sua filha se tornaram amigas da minha mãe e eu. Uma outra maneira de escrever essa frase seria: a minha família tinha uma outra família que era nossa amiga. É. Nós tínhamos uma família de amigos. Essa sua construção também seria horrível, então eu prefiro ficar com a da Jana. Então, o pai tinha um amigo que era esposo e pai, e por consequência, a esposa desse amigo e a filha dele se tornaram amigas da minha mãe e eu. Ok. Costumávamos viajar juntos para o litoral sul de São Paulo. Já ficou claro que é Mongaguá, né? É. Porque se ela não tivesse esclarecido, podia muito bem ser Cananéia. Não. Iguape. Não, de novo não. Ilha Comprida. Para. Itanhaém. Precisa. Peruíbe. Precisa parar. Ok. Costumávamos viajar juntos para o litoral de São Paulo e foi num dia de viagem que eu, com exatos 08 anos de idade, tentei tirar minha vida. Ah, não, Rafael. Não, não, não. Eu vou tirar esse... Eu preferia só ficar lendo municípios, mas tudo bem. É, esse aí vai ser o seu próximo projeto, IBGE Cast. Que boa ideia, hein? Episódio 1, Rio Grande do Sul. 1 a 200. Eu vou certamente fazer isso. Capítulo 2, a lógica. Eu e minha amiga, que tínhamos 11 anos, amávamos o mar e passávamos horas na praia. Tanto que em determinado momento chegamos a uma conclusão. Havíamos nascido no corpo errado e éramos sereias. Só podia ser. Era a única explicação. Que ótima lógica, não? Começamos a pensar num jeito de reverter essa desgraça humana que nos havia cometido. Pra ser sincera, não lembro quem deu a ideia, mas alguns minutos depois tínhamos o plano. Precisaríamos morrer para dar espaço à nossa verdadeira vida, a vida de sereias. Entretanto, essa morte não poderia ser uma morte comum. Tínhamos que morrer no fundo do mar para assim nascer dele. Cara, eu tô achando essa história muito bad vibes. É, ela é um pouco bad vibes mesmo. Eu tô muito preocupado, cara. Não é engraçado isso. Eu não disse que era engraçado. Eu disse que era aleatório. Capítulo 3, reflexões. Antes de dar os passos finais, refletimos. Nunca mais veríamos nossa família e amigos. Talvez não veríamos mais uma a outra. Não iríamos mais pra casa e provavelmente nunca mais escutaríamos nossas músicas favoritas. Naquela época, um monte de Rouge, Floribela e um CD da coletânea Love Metal, que continha Fairy Tale, minha música favorita da época, bem rockista. Eu tenho essa coletânea Love Metal. Excelente. É muito boa. Fizemos uma pequena lista de tudo que perderíamos, mas decidimos que não importava. Iríamos virar sereias e viver num mundo onde poderíamos nadar pra cima e pra baixo, pra sempre, com nossas belas caudas de peixe. Super valeria a pena. Cara, eu tô muito preocupado. Não tá sendo engraçado. Capítulo 4. O resgate. Começamos a caminhar. Entrelaçamos as mãos e andamos em direção ao fundo do mar. Meu Deus, cara. Caramba, Rafael. É errado a gente ler essa história, cara. Não, cara, é um alerta. Não faz. Então vamos dar um alerta. Se você quer ser uma sereia, você consegue comprar um rabo de sereia na internet. E sabe que uma vez eu conheci uma pessoa que era uma sereia profissional? É mesmo? Aham. Isso foi aleatório. E existe todo um estilo de vida que é o sereísmo. É tipo um... Sabe, qual você decide ser, sei lá, nudista? Né, um estilo de vida. Sim. Parte da sua vida é andar pelado na praia. Você frequenta praias de nudismo e tal. E existe o sereísmo, que é você viver a vida como uma sereia na medida do possível. Entendi. Você dorme de olho aberto? Você faz cocô onde você come. Você tem escamas no corpo. Não, o sereísmo é você viver a parte legal de ser uma sereia. É, sei lá, nada, eu não sei qual é a parte legal de ser uma sereia. Mas eu conheci essa pessoa. E existe uma sereia muito famosa que é a Bruna Tavares. E essa pessoa era muito fã da Bruna Tavares. E ela praticava o sereísmo. E a profissão dela era uma sereia profissional. Ela ia pra hotéis, resorts, cruzeiros. E ficava sendo uma sereia na piscina, alegrando as outras crianças e ensinando elas a serem sereias também. Excelente. Pô, é muito excelente, cara. Você conseguiu transformar isso numa coisa good vibes. Parabéns. Então, é isso. Ao invés de você... Eu vou até usar termos um pouco mais suaves. Ao invés de você tentar entrar no mar e andar sem fim, só pratique o sereísmo. Tem até um site, sereísmo.com. Fica aqui o jabá para a turma do sereísmo. Continuem sereando. Compre sua cauda e vá serear. Eu desafio você a concluir um post no Instagram com continuem sereando. Esse episódio é um oferecimento de sereísmo. Não pode ter referência a sereia. Você só escreve o que você quiser e no final você escreve continuem sereando. Eu farei isso semana que vem. Teve algumas horas que eu quase desisti e outras em que ela quase desistiu. Mas continuamos ambas nos puxando até o fundo. Seria legal se terminasse. E hoje somos sereias e ouvimos o Guga Cash aqui no fundo do mar. Com o nosso headphone de conchas. A próxima coisa que me lembro é de ser arrastado até a praia por um guarda-vidas. Eu me debatia e tentava mordê-lo, dizendo coisas como: você não pode fazer isso, e todo o meu trabalho até aqui, até Deus deu o livre-arbítrio. Meus pais eram religiosos e já tinham escutado muito sobre livre-arbítrio, por isso sabia o significado e pronúncia dessa palavra. Quando deu o pé para o guarda-vidas, ele me arrastou com mais facilidade e logo meus pais e os pais da minha amiga estavam lá para auxiliar no processo de nos trazer de volta à areia. Cara, que história horrível. Sério, isso não tem nada a ver com sereísmo. Sereísmo é good vibes. Sim, é good vibes. Capítulo 5, consequências. Ao invés de tentar entender o porquê da filha de 8 anos estar tão ok com a ideia de morrer, meus pais me bateram pelo susto. Nossa, que horrível, que história horrível. Anos mais tarde, durante a terapia, contei os eventos desse e-mail ao psicólogo, que me encarou atônito e disse: você devia ter dito isso na sua primeira consulta, caralho. É, quando seu psicólogo fala caralho com você é porque a coisa é séria. É isso, meus anjos. Não tentem virar sereias, e se seus filhos manifestarem tendências estranhas na infância, leve-o ao psicólogo, não o espanque. Aqui está um bom conselho, não espanque. E assim, não é que ela estava tentando morrer, ela achava que ia ser muito melhor depois. Se ela soubesse o que realmente ia acontecer, que era ela morrer, ela não ia estar fazendo isso. Exato. É uma história muito assustadora, né, cara? Porque é muito assustador, cara. Ela conversou com a amiga e elas falaram: ok, vamos lá, sem conversar com ninguém. Pois é, cara. Você tem que explicar para os seus filhos o que é que realmente acontece, que é você morrer. Não espanque. Obrigado pelo excelente podcast, adoro vocês. E fica aqui a dica pra você, Jana: pratique o sereísmo. Tem uma saída ainda. Vai lá, Rafael, lê. Cara, se a próxima história for assim, a gente vai cancelar esse programa aqui no meio. Tá bom. Essa história se chama Na Rua Sem Paletó. Você fez só de sacanagem? Todas as histórias vão ter paletó? Sim. Olá, Rafael, Guga e possível convidada ou convidado. Meu nome é Lucas. Bem, hoje vim contar aquele tipo de história que se conta sempre que surge a oportunidade. Se eu ainda não contei essa história para alguém, é porque não gosto dessa pessoa. Ou porque eu esqueci. Agora ele vai deixar as pessoas com dúvida, né? Uhum. No saudoso ano de 2014, ano em que a Grécia assumiu a presidência do Conselho da União Europeia até o dia 30 de junho e a Letônia entrou na zona do euro, eu estava cursando o 7º ano na minha escola. Imagino que para vocês seja o equivalente à 6ª série. É isso, esse é o equivalente. Junto disso, eu havia começado a fazer... Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2014, além do 7-1? Agora você tomou um susto de verdade, fala aí. Tomei. O que mais aconteceu na Letônia em 2014? Não, não quero falar sobre a Letônia. Eu quero dizer que, em 2014, a OAB de Goiás protocolou um pedido no judiciário para que o uso de paletó e gravata durante o verão fosse facultativo. Bem jogado, Rafael. Parabéns. Continuando aqui a história. Junto disso, eu havia começado a fazer... É legal que foi o casual day, né? Eu havia começado a fazer algo que praticamente nenhum amigo meu naquela idade nem imaginava fazer. Eu comecei a andar de ônibus sozinho. Sei que parece besteira, mas pra mim aquilo significava liberdade. Eu podia ir onde eu quisesse sem depender de ninguém. Algo que acho mágico até hoje. Certo dia, eu estava indo para o meu curso de inglês, motivo pelo qual comecei a usar o transporte público, como eu sempre fazia, com a diferença de que eu estava uns 20 minutos atrasado. Então, assim que eu desci no ponto, saí correndo para tentar compensar o tempo perdido. Faltando algumas dezenas de metros para chegar no meu objetivo, do nada, uma figura um pouco mais baixa que eu pula na minha frente. Bloqueando a minha passagem, ela diz: "Para aí, meu colega!" E por algum motivo, eu parei. Vejam, eu sou paulistano. Sempre ouvi histórias sobre violência, etc. Então, obviamente, eu achei que ia ser assaltado e, como na época eu era jovem, cheguei ao exagero de considerar que talvez nunca mais fosse ver minha família. Depois desse um segundo que não acabava nunca, percebi que era apenas um morador de rua. Continuei assustado, mas pelo menos já era capaz de me mover quando aquele homem continuou: "Moço, posso te perguntar algo?" As palavras "desculpe, mas não tenho dinheiro" estavam prestes a sair da minha boca quando ele retoma: "Moço, o diabo existe?" Nossa, cara, era muito melhor que ele tivesse pedindo dinheiro. Aquilo realmente me pegou de surpresa. Eu nunca estive em uma situação parecida. Então refleti profundamente, olhei nos olhos dele, respirei fundo e respondi: "Pô, meu amigo, não sei." É legal que ele respondeu lamentando, né? Ele só podia ter falado "eu não sei". Tipo, pô, meu amigo, eu não sei, lamentavelmente. Desculpa aí, mas toma aqui um trocado. E aí ele continua: "Ah, é que sabe, moço, este boneco aqui tem mais de 1000 anos. Então, ele enfiou sua mão no bolso e retirou um boneco dos Smurfs, aqueles que vendiam no McDonald's na época do filme. Se fosse o papai Smurf... É, o que é legal é que esse morador de rua, ele é muito aleatório, né? Fiquei sem saber como reagir àquilo. Então ele guardou o boneco e disse: "Moço, me diz uma coisa, você tem namorada?" Após escorrer uma pequena lágrima no meu olho, respondi: "Não, não tenho." "Ah, moço, então você me promete uma coisa?" "Claro, prometo sim. O que é?" "Quando o senhor tiver 3 namoradas, você me dá uma?" Era hora de você pedir o boneco em troca. É verdade. E aí ele responde: "Claro, pode deixar que eu te dou sim." Ele, na verdade, tá reagindo muito bem a essa situação toda, né? É. É que sabe, moço, eu não quero que você as coma sozinho. Que horrível, cara. Tava indo tão bem. É, o morador de rua vacilou nessa. Se isso acontecesse hoje em dia, eu iria simplesmente ignorar e seguir com a vida. Mas eu tinha apenas 12 anos. Aquilo realmente me assustou. Então eu fiz o que qualquer pessoa civilizada e educada faria. Eu saí correndo. Olha aí, Rafael, a sua solução para os problemas. É verdade. E, nesse caso, resolveu mesmo, né? Uhum. Mas para fingir que eu não estava sendo mal educado, disse que estava atrasado para aula, o que não era mentira. Ele fez um combo, né? Desculpa e saí correndo. Uhum. Bem, essa é a história. Toda vez que lembro dela, me indago sobre o que aconteceu com aquele cara. Será que ele conseguiu descobrir se o "posso pagar em bala" existe? Será que até hoje ele fica nas ruas parando jovens e pedindo uma das 3 namoradas deles? Não sei. Ao mesmo tempo que morro de medo de reencontrá-lo, fico curioso para saber o que aconteceria se houvesse tal reencontro. Eu fiquei com um pouco de dó porque ele tem medo de reencontrar o cara. A única certeza que eu tenho é: não importa o que aconteça, eu nunca terei 3 namoradas. É bom que aí você nunca vai descumprir a promessa que você fez pro dono do boneco de 1000 anos. Eu devia ter chamado a história de "O Paletó de 1000 anos". Se um dia você estiver com 2 namoradas e chegar uma terceira, você tem que dizer não. É verdade. Obrigado pela atenção. O podcast de vocês é incrível. Espero que vocês estejam tendo um dia legal e espero que leiam esta carta. Desculpe os erros de português, eu fiz o melhor que pude. Ele só errou o português quando ele pediu desculpa pelos erros de português. Assim como o diabo só não existiu pra ele porque ele negou a existência do diabo. Para o diabo. É exatamente a mesma coisa. O que foi legal foi o argumento. O diabo existe? Não sei. Por quê? Porque esse boneco tem 1000 anos. Próximo 7 cliques, Diabo Smurfs. A gente vai tentar entender isso daí. Diabo, Gargamel e Smurfs. Posso ler a próxima história? Faça isso, por favor. O paletó do James Bond. Está feliz? Tô muito. Eu estou te obrigando a falar a palavra paletó várias vezes. E ouvir a palavra paletó, o que é pior. Olá, Guga, Rafael e possível convidado ou convidada. Tudo bom? Esse é o meu momento. Guardei essa história com carinho para quando surgisse a oportunidade. É a história de quando a empresa que eu trabalhei quase se envolveu num provável caso de tráfico internacional da máfia russa. Que beleza. Então é assim que esse podcast acaba? Um abraço pra KGB. Um abraço ao vivo aqui. Pois bem. Um abraço ao vivo, agora que eu entendi. É, porque a gente tá sendo ouvido enquanto a gente grava, né? Isso. Pois bem, trabalhei alguns anos atrás numa empresa de exportação e importação de bagagens desacompanhadas. Já vou explicar o que é isso exatamente. E a empresa já viveu situações muito engraçadas e inacreditáveis. Preciso contextualizar antes. Exportação e importação de bagagem desacompanhada é quando uma pessoa vai se mudar para outro país e tem uma bagagem que precisa levar junto. Mas por se tratar de itens muito grandes, como móveis, eletrodomésticos, carros e diversos outros itens pessoais em grandes quantidades, essa pessoa não vai conseguir levar tudo consigo despachando numa viagem comum de avião. Então ela contrata um serviço para exportar e importar esses itens por navio, dentro de containers ou caixas grandes de madeira, ou por avião como carga. Cara, eu não fiz isso. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu ia e voltava para o Brasil muitas vezes. Então, cada vez eu trazia um pouco. Igual um prisioneiro escapando da prisão, sabe? Sei. Ele cava um túnel com uma colher e leva areia pro pátio no bolso. Sei. E como é que você fez com o seu sofá? Você cortou ele em vários pedacinhos e depois montou? Seria legal, né? Trazer um sofá no nível molecular. Não, eu vendi o sofá no Brasil e comprei outro aqui, que era mais barato do que despachar ele. Ele não valia a pena tudo isso. Entendi. É um serviço bastante burocrático e caro, geralmente contratado pelos ricos e famosos ou por empresas que estão transferindo seus funcionários para outro país com tudo incluso. Os países têm regras próprias sobre o que pode ou não entrar como bagagem desacompanhada. Alguns países têm regras bem rígidas ou bem malucas. Lembro de algumas regras. Por exemplo, na Arábia Saudita, não aceitam que entrem revistas, livros, pôsteres e afins de conteúdo político de qualquer tipo ou conteúdo religioso que não da religião oficial do país. Cara, você não pode levar a Bíblia. É. Teoricamente. Não aceitam pornografia, nenhum tipo de jogo, de tabuleiro ou videogame e enfeites de Natal. Em Bangladesh, são proibidas obras literárias consideradas subversivas. Myanmar proíbe entradas de máquinas de fax. Esse eu sou a favor. É, eu acho que o Brasil podia proibir também a entrada de máquinas de fax. Pensando bem, Rafael, vamos comprar um fax e se comunicar por fax? Vamos, demorou. A gente posta no Instagram, vai ser legal. Podia ser uma série de stories, né? Vamos fazer isso. A Tailândia proíbe imagens e esculturas do Buda. Apesar das particularidades, todos os países concordam com uma regra. Armas de fogo não são permitidas de serem exportadas e nem importadas por pessoas físicas como bagagem. Ponto final. Olha aí uma coisa que todos os países têm em comum. Olha que bonito. Me parece muito razoável e na teoria deveria funcionar. Mas acreditem se quiser, mais de uma vez, clientes tentaram burlar essa regra. Um belo dia, a empresa que eu trabalhei foi contatada por um casal de russos que morava em São Paulo há alguns anos por questões de trabalho, entre aspas, e iam se mudar para os Estados Unidos, claro. Vou chamá-los de senhor e senhora Kalashnikov. Mas novamente, fiquem à vontade para mudar. Não, a gente vai deixar assim. Jamais mudaria senhor e senhora Kalashnikov. Já acendeu vários alertas aqui da NSA e da KGB, vamos deixar. Não, em breve o Putin vai entrar montado num urso sem camisa aqui pela porta. Por se tratar de clientes importantes e bem engenheirados, segundo os donos lá da empresa, a própria chefona se deslocou até a residência deles para fazer uma visita, explicar o serviço que oferecíamos e aproveitar para vistoriar todos os itens que iríamos embalar e colocar dentro de um container para viajar de navio até os Estados Unidos. Como de costume, ela levou em mãos uma lista impressa informando todos os itens proibidos de saírem do Brasil e entrarem no novo país. Assim, os clientes já saberiam com antecedência o que não poderiam incluir. A chefona chegou na casa com um sorriso de orelha a orelha, cheio de apertos de mão exaltados, e foi entrando na linda e gigante casa, a convite do senhor e senhora Kalashnikov. O primeiro cômodo era a sala, e logo de cara, assim que ela olhou para a parede na sua frente, seu sorriso logo se desmanchou, enquanto ela tinha uma pequena taquicardia. Um arsenal com metralhadoras AK-47, rifles de caça e tudo que você pode encontrar no Ammunition do GTA. tudo exposto enfeitando o cômodo. Muito bom gosto. Cara, senhor e senhora, clichê de vilão russo. Exato. O que ela devia ter tentado fazer era chegar na estante e puxar um livro pra ver se a parede virava. Olha, senhor e senhora Kalashnikov, ela foi dizendo. Antes de começarmos, preciso avisá-los que, infelizmente, armas de fogo não são permitidas pelas alfândegas do Brasil e dos Estados Unidos como bagagem desacompanhada. Temo que não poderemos incluir no container, ok? Ela tentou ser o mais simpática e profissional possível. Poxa, é mesmo? Nós trouxemos para o Brasil com a gente da Rússia uns anos atrás. Não tivemos problemas. Claro, porque eles vieram num caça, né? Eles entraram direto no espaço aéreo brasileiro e jogaram as caixinhas de madeira com um paraquedas em cima. Se minha chefe já estava desconfiada antes, agora ela estava morrendo por dentro. Armas de fogo são proibidas de entrar no Brasil. Tem fiscal que barra até arminha de brinquedo de airsoft e Nerf. Caramba, até Nerf. Nerf é sacanagem. A justificativa é que pode pegar no olho, né? Não, é isso. Se for daquela que tem velcro, então... É, terrível. Precisa de algum tipo de autorização militar ou entrada com finalidade comercial. Super burocrático. Sinto muito, são as regras, ela disse. Eles concordaram, ela terminou a vistoria, marcaram uma data para embalar tudo e ela foi embora o mais rápido possível. No dia agendado, uma equipe de embaladores da empresa foi até a residência. O processo ia demorar uns 4 dias. Caraca. Tinha muita coisa para levar. Nossa, 4 dias de embalar para mudança. Minha chefe foi acompanhar no primeiro dia e se sentiu aliviada ao notar que as armas não estavam mais na parede. É, finalmente elas tinham sido vendidas, né? Mas eles tinham um monte de guitarras, saxofone... Como combinado, eles já deviam ter pensado em outro fim para elas. Ela foi embora e a equipe de embalagem ficou sozinha nos outros dias, embalando roupa dali, geladeira daqui, roupas, enfeites, um sofá. Como o sofá é um item grande, 3 embaladores o levantaram para carregá-lo para o lado de fora. Nossa, mas como está pesado esse sofá, gente. Está estranho isso aqui. Ah, não. Putz, o sofá era muito grande, desses de rico, com 1000 módulos. Não ia passar pela porta e nem pela janela tão facilmente. Iam precisar desmontar os módulos. E assim começaram. Primeiro os braços do sofá, depois os módulos, depois os assentos, e um silêncio e olhares assustados para o sofá seguidos de... Alguém liga urgente para a chefa. Eu acho que sei o que é que tinha dentro desse sofá. Outros sofás menores. Caramba, Rafael, parabéns, cara, por você ter preparado essa piada, aguardado o momento certo. Sim. Eu nem tinha pensado nisso. Me espantou, porque você sempre pensa nisso. Não, cara, nem me toquei. É tipo aparecer o Ronaldinho, a gente não falar que ele tá olhando pra um lado e tocando pro outro. É, mas a gente sabe que isso é obrigatório, né? É uma questão das regras. É igual falar Olivia Newton-John e não falar Polainas. O telefone tocou no escritório, no ramal direto da chefona. Dona Chefona, eu gosto que o nome dela é Chefona. Sim. Dona Chefona, nós temos uma situação um pouquinho complicada aqui. Pode falar, o que foi? Você pode vir até aqui e dar uma olhada? Precisamos desmontar o sofá para passar pela porta. E aí ela pensou, e tinha outro sofá dentro? Retiramos os assentos e tem várias partes minúsculas de armas desmontadas escondidas por dentro. Eu não sei como proceder. Cara, mas porra, esses espiões russos, eles já foram melhores, né? Sim. Manda todo mundo parar de embalar agora e sair da casa, eu tô indo pra aí. Ela saiu correndo, desesperada e bufando de raiva, até porque ela sabia que as armas estavam desmontadas. Quando chegou na residência, mandou os empregados da casa chamarem o senhor e a senhora Kalashnikov. É legal que eles vêm em casal sempre. Sempre. Né? Tirou coragem do fundo da alma e falou pra eles com firmeza. Eu expliquei que é proibido e que não iríamos levar. Vocês concordaram. Isso aqui, apontou para o sofá, é contrabando e minha empresa não vai participar. Eu e minha equipe estamos indo embora e quando voltarmos amanhã, cada pecinha dessa precisa estar fora desse sofá e em cima de uma mesa onde possamos ver, por favor. Caramba! Caraca! Eu achei que ela ia falar assim, a gente vaza e vai ficar tudo como tá e a gente ainda vai te cobrar. Não, ela só falou assim, não, só organiza isso aqui e tudo continua. Não, mas ela foi super incisiva com o senhor e a senhora Kalashnikov. É, eu quero ver. É, eu quero amanhã cada pecinha dessa merda dessa arma em cima dessa mesa, ou eu vou mesmo montar essa arma e atirar na sua cabeça. Em outras palavras, ela mandou o clichê, eu quero isso amanhã na minha mesa, só que foi na sua mesa. É, e eram armas. É, ela podia comprar... Você pode me vender essa mesa, por favor? Ok. Eu quero essas armas amanhã na minha mesa. Muito constrangidos, o casal concordou. A equipe e a minha chefe voltaram no dia seguinte. Todas as peças de armas desmontadas estavam em cima de uma mesa onde pudessem ser vistas, como combinado. Até o fim da embalagem e carregamento, ninguém falou um pio, por medo do casal, e o casal talvez com medo de serem denunciados. O container chegou e foi entregue nos Estados Unidos, passou pela alfândega, por scanners, foi cheirado por cachorros, e até hoje ninguém sabe que fim foi dado para as armas. Hoje em dia, a gente dá risada. Uma vez acharam droga no meio dos móveis de um cliente, um grande bafafá, mas essa história fica para outro dia. Abraços apertados. Cara, imagina o cara querer mandar... É muita burrice, né? O cara querer mandar droga dentro do sofá. Ou armas. É, porque é muito óbvio, né? Muito grande. Não, e sem contar que vai passar por isso, scanner, cachorro. Imagina um perrengue quando você tá entrando, cara. Você vai entrar, você vai se mudar pro país e imediatamente ser preso. Você se muda pra prisão. Rafael, você pode ler a última história pra gente? Posso ler. Essa história se chama... Paletó de farda. Pelo menos não fui eu que tive que ler. Mas teve que ouvir. Olá, Guga, Rafa, Caio e possíveis convidados. Me chamo Tauã, participo da Bolha e, por gentileza, não leio o meu nome. Tenho um podcast de psicologia e provavelmente os ouvintes que compartilhamos irão me identificar. Mas aqui é melhor eu ser anônimo. Ok. Venho compartilhar com vocês algumas desventuras que ocorreram na minha carreira de 8 anos como policial militar no estado de São Paulo. Obviamente, eu não irei especificar os locais em que trabalhei e fiquem à vontade para mudarem os nomes dos envolvidos nessas histórias. Ingressei na Polícia Militar em 2010, ano em que ocorreu o caso do goleiro Bruno, eleição da primeira presidente mulher do Brasil e, claro, vocês já devem estar se lembrando da inesquecível publicação da Lei nº 4.147, de 25 de março de 2010, que institui o Código Tributário do município de Matão. Legal que ele fez a pesquisa pra você, né? Foi, já aprendeu como faz. Eu quero agradecer aqui o seu polícia. Seu polícia. Seu polícia, por ter seu feito PM. Essa pesquisa. Seu PM 22. Seu PM 22. Seu PM 22. Quando iniciei na Polícia Militar, sonhava com as perseguições de carro que possivelmente iriam ser transmitidas em programas de baixa qualidade no horário nobre da TV aberta brasileira, com as trocas de tiro alucinantes entre o bem e o mal e todos os quitutes que eu poderia comer de graça em estabelecimentos paulistas. Que trocariam favores alimentícios em troca da boa companhia dos defensores do estado de São Paulo. Capítulo 1. Ocorrências não tão relevantes do dia a dia. Era muito comum no nosso dia a dia atendermos ocorrências de brigas de casais, vizinhos, comerciantes e clientes insatisfeitos. Dentre essas histórias, lembro uma vez que meu parceiro de viatura, o soldado... Vamos ficar no tema do seu PM 22. Seu PM 22. O soldado Raimundo. Beleza. Seu PM 22 e Raimundo. Boa. Que meu parceiro de viatura, o soldado Raimundo, ao chegar na casa de um casal que solicitara nossa presença, imediatamente pegou o gato da família no colo, sentou no sofá do casal, acariciando o gato e disse: olha, pessoal, se vocês forem se separar mesmo, quem que fica com esse gatinho lindo? É legal que ele agiu como um vilão. Foi. Ele sentou numa cadeira giratória, virou de frente e aí falou isso. Foi. Mas, na verdade, ele agiu de forma aleatória, né? Ele falou: eu vou falar sobre o gatinho pra ver se relaxa a tensão aqui do casal. Foi muito legal. Gostaria de mencionar também a vez que fui atender uma ocorrência na qual a mãe havia chamado a polícia, pois sua filha iria comer mortadela às 6 da manhã. Isso mesmo que vocês leram. É possível chamar uma viatura para isso, desde que você exija a presença da polícia militar em sua residência. Caramba, você pode fazer isso? É tipo sumonar, né? Uma entidade. É. Não interessa, você tem que vir. Joguei a carta, você tem que vir. Eu imagino a ocorrência, né? Tipo, olha, a pessoa tá comendo mortadela às 6 da manhã. Cara, imagina como que foi a discussão prévia dessa mãe com essa filha pra ela chamar a polícia. Filha, se você comer essa mortadela, eu vou chamar a polícia. Quero ver você chamar a polícia. E aí ela liga e exige que os caras estejam lá. Imagina o que que esses caras falaram pra essa mãe. Outra ocorrência que me chamou a atenção foi a vez que uma mulher muito simples, humilde, ligou pra nós e disse que uma vaca havia caído do céu. Por algumas vezes, acreditamos não passar de um trote, alucinação da doce senhora que ligava. Ao persistir em seu relato, nos deslocamos ao local dos fatos e nos deparamos com uma vaca em cima da cama da mulher. Nossa! A vaca passava bem, o telhado não. Possivelmente, a vaca caiu da ribanceira que havia atrás da casa da mulher. Meu Deus, que horror, cara. Ela podia ter morrido. Essa foi uma história de quase morte. E é uma coisa bem aleatória ter uma vaca na sua cama, de repente. Em outra ocorrência, um garoto queria pular de uma janela do quarto andar. Ele tinha 19 anos. Esquizofrenia. E eu e meu parceiro, ao comentar com o garoto que ele deveria investir nos seus sonhos, o garoto tinha dito que seu sonho era ser rapper. De pronto, meu parceiro, na época, começou a cantar uma música do Racionais. O cara saiu da janela e veio dançando para a nossa direção. Quem iria imaginar que a música iria salvar aquele garoto? Que história, né, cara? Um PM cantando uma música do Racionais salvando um cara. Demais. E ainda mais um PM que é colega do seu PM22. Capítulo 2. Ocorrências não tão relevantes, mas que eu poderia ter morrido. Nesse tempo que trabalhei na rua, uma vez ao ir atender um chamado de socorro de uma base policial, a qual achamos que estava sendo atacada pelo PCC, meu parceiro que dirigia a viatura havia se esquecido de puxar o freio de mão. Eu desci da viatura, era uma subida, a viatura começou a descer lentamente e me deixou preso entre a porta aberta da viatura e uma árvore que estava atrás de mim. Nossa, que horror, cara. No local, era apenas um alarme falso e eu não me machuquei. Teve uma vez que eu fui atender uma ocorrência de perturbação de sossego por causa de som alto à noite, e uma mulher vomitou nos meus pés. E uma vez que eu estava em treinamento na escola da PM e tomei um estilhaço de granada no rosto. Caralho! Nossa, caramba! Ainda bem que era uma granada de borracha, e a única coisa que havia sido ferida foi meu orgulho. Não sabia que existia granada de borracha. E nem que ela feria orgulhos. Nunca participei de uma troca de tiros, porém já fui alvejado em uma comunidade, uma grande cidade metropolitana de São Paulo. Porém, eu estava com um escudo à minha frente e tudo ocorreu bem. Que bom. Capítulo 3. O exorcismo da Casa Oliveira. Na região que eu trabalhava, era muito comum chamarem a viatura da PM para resolver uma briga familiar em um determinado endereço. Porém, toda vez que um policial chegava lá, acontecia o mesmo. A pessoa que havia provocado a briga já havia fugido. No local, moravam três pessoas. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, corpo magrelo e rosto constantemente com uma expressão irritada. Essa senhora morava com seus dois filhos. João, nome fictício, de 32 anos, e o filho mais novo, Marcos, nome fictício, de 30 anos. Acontece que no local, a mãe relatava que seu filho Marcos havia agredido a ela e seu irmão mais velho, e sempre fugia com medo da PM, mas ele voltava no outro dia. Por infelicidade do destino, em um desses chamados, foi selecionada a minha viatura. E eu e o soldado... Tem que ser no mesmo tema do seu PM22, né? Sim. Dead Fish. Eu e o soldado Dead Fish, nós dois tínhamos apenas um ano de experiência de trabalho na rua ainda. E o soldado Dead Fish era muito agressivo e agitado. Porém, tudo era equilibrado, pois eu sempre fui mais pacífico. Ao chegarmos no local, dessa vez Marcos estava lá. Seu irmão mais velho e a mãe mostravam alguns hematomas no corpo. Diziam que Marcos estava doido, agredindo eles, que ele tinha frequentado a igreja e viu o pastor ungir as pessoas com água. Então Marcos decidiu encher um balde de água e jogar nos eletrodomésticos da casa para realizar a mesma unção. Nossa! Óbvio que quando seus familiares tentavam segurá-lo, ele os atacava. Ficamos sabendo que Marcos era esquizofrênico e já estava há um tempo sem tomar os seus remédios. Meu parceiro, Dead Fish, logo foi para cima do Marcos, que era baixo, porém muito forte. Hoje, trabalhando como psicólogo, eu sei bem como uma pessoa em surto psicótico tem suas forças aumentadas e o quanto é difícil controlar sua força. Dead Fish não conseguiu êxito em segurar Marcos, que estava nitidamente transtornado e com um balde d'água na mão. Sua mãe e seu irmão gritavam, meu parceiro gritava e como na adolescência eu havia participado ativamente de uma religião cristã protestante, sabia como conduzir uma oração. Foi aí que tive a ideia de realmente ajudar Marcos a ungir aquela casa. Eu lhe propus pegar uma Bíblia. Disse para ele que iríamos purificar aquela casa dos maus espíritos. De pronto, o semblante de Marcos mudou. Ele largou o balde, pegou uma Bíblia, eu abri em uma página aleatória e li alguns versículos. A mãe de Marcos, seu irmão e meu parceiro ficaram sem palavras e decidiram deixar aquela loucura continuar. Caramba, cara, imagina isso. É, imagina a presença de espírito, né? Que sorte que pegou o seu PM22 aí. É. Após um tempo de leitura, eu molhava o dedo dentro do balde e ia junto de Marcos ungir os móveis da casa um por um. Marcos demonstrava extrema seriedade naquele ato. E por vezes, dizia que estava sentindo os maus espíritos irem embora. Depois de um tempo, eu disse para Marcos que Deus havia me dito que ele tomava remédios, e que Deus iria ungir aqueles remédios também. Ato contínuo, Marcos pegou os remédios. Fizemos uma oração rápida e ele tomou seus calmantes. Caramba. Pô, bater palma aqui pro seu PM22, porra. Né? Seu PM mandou muito bem. Que pensamento rápido. Eu sou ateu desde os 17 anos, mas para mim foi fácil perceber que às vezes apenas precisamos entrar dentro da verdade das pessoas para assim as libertar. Eu tenho muito respeito pela religião e pelas pessoas que acreditam em Deus, mas ali me permiti atuar como um ator da novela da Record e promover paz de espírito para Marcos. Espero que o e-mail não tenha ficado muito longo. Eu tentei citar aqui apenas as ocorrências que, juridicamente, eu não teria problema em revelar. Abraços a todos, seu PM22. Cara, que história incrível, hein? E sabe o que eu fiquei pensando ao longo dessa narrativa? É que, cara, quando eu fui morar em São Paulo, eu vivia tipo, com medo da polícia, cara. Porque eu era cabeludo, usando camisa de banda de rock, cara. Então eu era presa fácil pra polícia... Quando eu tava, tipo, na Galeria do Rock, na Teodoro Sampaio, sei lá, qualquer lugar desses. Pra tomar geral, essas coisas. Não aconteceu nada além disso, mas é intimidador, né? E aí você vê que, tipo, hoje tem um policial aqui que ouve o programa, manda história pra gente, histórias legais até, né? É, muito legal. O mundo dá voltas. Essa foi sutil. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas. Dá 5 estrelas lá pra gente na Apple, dá follow no Spotify. Esse tipo de recomendação ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias também. Todas elas são lidas. A gente ainda pode usar histórias em outros programas no futuro. Boa parte dessas histórias não eram para esse episódio. Isso acontece. Então mande suas histórias. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra e Rafael Mafra. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão, que também é responsável pela edição do programa. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Rafael, eu pedi lá no Twitter pra galera mandar micro histórias em um único tweet com a hashtag GugacastAleatório. Ok. A gente vai ler algumas aqui, mas você pode ler todas, é só ir no Twitter e buscar a hashtag GugacastAleatório, todas elas vão aparecer pra você. Ok, eu vou ler a primeira aqui. Aqui o Rodrigo Carreira, @RodriComics, conta a seguinte história. Brincadeira, cite o artista e você precisa cantar uma música dele. Eu mediava o jogo sugerindo músico. Legião Urbana. Aí o cara disse que não gostava deles e não cantaria. Perdeu aquela rodada. Ok. Próximo artista. Raça Negra. E aí ele começou. Tire suas mãos de mim. Foi legal essa. Foi realmente aleatório. Eu vou ler uma aqui do Fábio Medici, @FábioMDCJúnior. É o Fábio Júnior. Sim. Tecnicamente é o Fábio Júnior. Estava voltando para casa procurando os últimos bares abertos no fim da noite. Achei um aberto, escolhi uma mesa e pedi uma cerveja. Conversei com os donos, me deram cortesia de petiscos e no fim não quiseram cobrar, pois era uma festa particular e não um bar. Doeu aqui de vergonha. Aqui é a micro história do Marlos, o catedrático, a R$5. Que é o @marlos_bm. Sou bombeiro e uma vez corri 2 vezes para o mesmo incêndio no mesmo dia. Moradores pegaram a ex-mulher do cara tacando fogo no AP as 2 vezes. O dono do AP chega de carro com uma outra mulher. Enquanto ele olha o AP queimado, as 2 saem na mão. As 2 usavam muletas. Elas estarem de muleta foi um toque aleatório muito específico. Muito aleatório. João Abelha, @osjohnb. O.S. John B. B. E. Abelha em inglês. Quando meu irmão nasceu, eu insisti para que os meus pais dessem a ele o nome de Moraes Moreira. Parabéns, João. Seria legal se ele fosse realmente o irmão do Moraes Moreira. Cara, Moraes Moreira é um nome maravilhoso. Ele ia chamar Moraes Moreira Abelha. Leandro Lima, @lesão. Que belo arroba. É o Lê, né? O Lesão. É. Subi no ônibus e tinha um free talker que parecia o Amin Kader. Ele disse, moro ali, farei churras no sábado. Vai lá. Você não me conhece. E se eu for um maluco assassino? Respondi. Maluco assassino não gosta de churras, não? Vai lá, ele disse. Não fui no churras. Ok, tem mais histórias. É só você ir no Twitter e procurar por hashtag GugaCastAleatório. Tem mais micro histórias lá. Até o próximo programa. Adeus. Adeus. Parasol.